Sinal 6225, bom dia. E 5975, São São 03, direito 1211. 1211, grato. Rio 5975, autorizado táxi Alfa Kilo, a posição prevista é a 62 Romeu no Pato 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo e posição, confirmando a posição, 62 Romeu, atento ao sinalizador, Rio. Posicionar 6225, bom dia. Funcionar 6225, informação em curso é a Lima para Brasília, prepare Arbor 1 e aguarde a cópia. Aguarde a cópia. Tan 3153, já colou 05, chama o controle em 19198. 198, bom dia, Tan 3153, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, Tan 3153, cruza 1500 pés. Subida São Bruno, Leda Doclo. 3153, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 340. Sobe via São Bruno para o 340, TAM 3153. Eita, transponder 5505, controle 119.8. Autorizado Brasília 380, via para o 17, Árvore 1, eleva, decola 190, transponder 5505, controle 098, Oceanair 6225. Oceanair 6225, correto, chama o pronto, ponto 62. Galeão. Oceanair 6211, autorizado para o aeroporto do Galeão, via Pesulo 44, nível de voo 360. Saída São Vuono, Leda Doclo. Decola da pista 10, faz a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5510, controle 119.8. Cruzando Galeão, nível 360, via São Vuono, Leda Doclo, cruzando 44. Decolando 10 com primeira curva direita, transponder 5510 e o controle 198.6211, está no portão 05. Oceanair 6211, transponder 5510. 5510, 6219. Oceanair 6211, correto, chama pronto. Automotivo, essa proa está autorizada a interceptar, já está autorizado a descer até 2000 pés. No 014 ajuste, será o 9970. Autoriza Leda para o TAM 3153. Autorizado Leda 3153. Obrigado, 3153. 7. Recife solicitou que o senhor veio direto do Porto Seguro. Vai direto do Porto Seguro, tá? 3153. Chame Recife, frequência 1260, tem 288, solicite final nível 180, tamo de olho. Quatro 069, autorizado para o aeroporto de Campinas, via Upper Zulu 10 por base Upper Zulu 16, POSMU, DCT Confim, DCT Chomod, nível de voo 320, saída Sanvo 1, Leda Motiva, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva direita, transponder 5506, controle 119.8. Tá 3517, solo 02, chame solo, 1210.1. Do 4069, correto, chama pronto. Salvador, tá 3517, tá 3517, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, tá 3517. Chame a torre no 8.612, 9, federal 9970. 8.6, claro. Chamamento no 612, bom dia. Oceané 6225, aguarde pro push. Na escuta, aguardando. Travado visual. 53, bom dia, pode servir. Aumente o voo. 6225, portão 62 está livre, chama táxi. Livre, chama táxi, 6225. Pronto, no 5, direito, 211. Direito, 211, boa. Quem chamou? Federal 9970, autorizado, táxi Alfa Kilo. A posição prevista é 5 Romeu no Pátio 3, atento, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, prevista 5 Romeu no Pátio 3, fique atento ao sinalizador. Aciona identificação, proa de bom médio, desça até nível 050, via chegada, ajuste no 0 no 4. Do radar, 53 milhas do oeste de Salvador, azul 2775. Thank you. para o táxi Oxana 6225, 114 a bordo, 3 horas e 15, alterna com fixo. Oxana 6225, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via parte da Cidade Índia, no ponto de espera, chame a torre, no 8, decimal 6, aqui é no 0, no 4. 0 no 4, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, e chama a torre, Oxana 6225. Passo 4069, portão 1, aguarde. Tudo aí, 7750, aquele retorno de esquerda da rota, a formação a 3 filhas de Bonete, então eu desvio 12 milhas à frente, a gente consegue retornar na proa de Itápia. Gente, está autorizado o desvio, você pode ir na proa de Itápia, esse é o próximo. Vou na proa de Itápia. Contato radar, 64 milhas sudoeste de Salvador, mantenha nível de voo 50, a proa de Bomed, reporte no ideal descida, azul 49, segura. Bolo 963, prepare a saída São Bono e aguarde a cópia. Salvador, Oxana 6225, bom dia, ponto de espera, dona zero, pronto. Informação Lima, autorização com fim. Luna 093, prepare a saída Arbor 1, Elefa, número 2, cópia. Certo. Luna 963, pronto, cópia. Na 6225. Golo 963, autorizado por aeroporto do Galeão, via UPSU 44, nível de voo 360. Saída São João, no Leda Dóculo. Decola da pista no zero, faz a decolagem em primeira curva à direita. Transponder 5513, controle 119.8. Golo 963, cotejamento correto, chama pronto, portão 2. Azul 4069, livre, puxa portão 1, chama táxi. Golo 093, pronto, cópia. Prossiga. Golo 093, autorizado para o aeroporto de Confins, rota conforme plano de voo, nível de voo 360. Saída Arbor 1, Elefa, decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva à direita. Transponder 55 no meio, controle 119, decimal 8. Ok, Gol no 093, autorizado com fim, nível 360. Adesa à direita, Arbor 1, Elefa, rota aprovada, 55 no meio. No transponder, o controle opera em 119, decimal 80. Bono 093, cotejamento correto, chama pronto, botão 8. Siga até. Center 6211. Na 6211, no portão 5, tá livre, chama ataque. Livre push no 5 Ocean. 198, obrigado, bom trabalho. Bom dia. 6225, contato radar na decolagem, suba via saída Arbo Uno para o nível 380. Via Arbo Uno, 380-6225. 775, desça até 3000, para isso, ajuste no 0-4. Confio para o azul 2775. Prossiga. Última mensagem foi para o azul 2775, confirma. Afirmo, desça para 3000 pés, azul 2775. Descendo para 3000 pés, azul 2775, confirma o ajuste. 1-0-4. 1-0-4, graças. Desvio autorizado para o segmento, azul 2775. Informativo, após desvios, está autorizada a prova de duna. Desce para 2000 pés, 1-0-5 no ajuste, está autorizado para o ILS 2775. 1-0-5 prova de duna, o ILS está autorizado, graças. Ok, está autorizado o desvio e descida até nível de voo 050. O azul 4958. 4958, confirmou o controle? Azul 4069, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via taxi índia, no ponto de espera Xenetonho, no 8 decimal 6, QNH 10 no 5. Approve the taxi to taxi papa, report for interim 107. Show chaminha 29, 153 a bordo, 4 horas até na cabina. Chinai 6211, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1 e táxi Índia, no ponto de espera Chametorio, no 8 decimal 6, QNH 10 no 5. Táxi 2 Índia, obrigado. Azul 4069, bom dia, utilizado a linha aérea decolar da pista no 0, o vento calmo. Ok, utilizado a decolagem do 4069 pela 4069. Mike Bravo Uniform, clear to enter on runway 17, call, line up and ready for takeoff, threshold 17. Reassumindo pro de Elefa, Oxaná 6225. Sim, tiver 225. Sou 4958, estou autorizado a descer até 3 mil pés, o ajuste no 0. 3 mil convertida, sou 4958. Salvador, bom dia, é o Alfa Yankee Whiskey, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Salve 121, decimal 1 para reboque. Desculpa, não entendi, pode repetir, por favor, para Alfa Yankee Whiskey. Alfa Yankee Whiskey para reboque, chame o solo na frequência 121, decimal 1. Ok. Grátis, bom trabalho. Muito confuso. Muito obrigado. Dia Azul 2775, estabilizado final. 2775, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando autorização 2775. Corre, bom dia, Oxaná 629, ponto de espera pronto, quer falar da intersecção. Sente, meu Deus, eu não mantenho o ponto de espera. Azul 4069, decolou 30, chame o controle 19, decimal 8. 0690, controle Salvador 1098. Obrigado, bom dia. Azul 2775, avistado, autorizado pouso na pista no 0, vento calmo. Autorizado pouso, vento calmo, Azul 2775. 4069, decolou, salvo 1.500 pés passando. 4969 da Azul, contato radar, suba via, saída salvo 1 para o nível 320. Subindo via, saída, nível 320, Azul 4069. Eu passaria 2229, não entendi. Qual a proa que tá mantendo? 090 na proa de máximo. Proa de Bomédio. Ok, na presente vai na proa de TAP. Proa de TAP, reporte no ideal de descida. Passaria 2229. Tá, na proa de TAP. Mostra ideal o... Tá no ideal de descida do 2229. Esse mantém a 5 mil pés, ajuste altímetro no 0 no 5, passaria do 2219. No 0 no 5, descendo a 5 mil, 2219. Salvador Azul 4958, van direto do horário. Sente 4958, desce para 2 mil pés, está autorizado sinal LS e aporte localizador estabilizado. 2 mil, autorizado ILS, porta local, Azul 4958. Xené 6225, mantendo a proa de Elefa. Chame agora o centro Recife, frequência 1260, alterne 288, Xanê 6225. 260, 288, obrigado, bom trabalho, 6225. Realmente bom voo. Solo 0093. 093, prossiga. 08, puxe e acionamento. Lona 093, portão 8 está livre, chama táxi. Livre no 08, Lona 093. Azul 4958, chame a torre em Salvador, frequência no 8 desse momento. Azul 4958, bom dia. 9-6-1-1, Salvador, bom dia, 4958, azul estabilizado. Azul 4958, continue aproximação, aguardando o Felipe. Azul 2775, solo foi as 34, direito 1211. Direita 1211, solo azul 2775. Chinês 6211, utilizada a colagem da piscina 0, vento calmo. Salvador, bom dia, o azul 2775, livrou. Azul 2775, autorizado táxi Alfa Kilo. A posição prevista no PAT 3 é a 4 Lima. Fique atento à aeronave que está rebocando. Azul táxi Alfa Kilo, posição prevista a 4 Lima. Atento à aeronave que está rebocando. Azul 2775. Salve Salvador, é o Alfa e Angel Whisky, solicito ingresso para o pátio principal, posição 01. Alfa e Angel Whisky, aguarde para ingresso no pátio principal. E aguardar, Alfa e Angel Whisky. 211, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível 360. 360, totalmente visual, possível Leda ou Dóquilo. Salvo, 6211. Salvo, obrigado. Sobre passaria 229, informação sobre etapas. Poderia voador na sua nova via? Estimativo, descendo para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final LS, é ponto localizador. Passaria do 22, ajuste 29. Dona 2000, portaria estabilizado, só confirma ajuste? 1015. Felipe, imediato. É 2111, está autorizado, Leda. Opa, Leda, obrigado. Azul 4069, chama o centro Recife, frequência 251, alterne 128, decimal 35. ponto de espera da pistola 0, via Pax, taxi Índia, no ponto de espera, chama torre, no 8, do sinal 6, aqui é negão no 0, no 5. Chama para o 0, no 5, está libertado em Pax, Índia, espera torre, apere 1, no 8, do sinal 6, igual no 0, 9, 3. 3, 9, 1, 2, 1, 1, 1, com Paulo. Econo 7, prepare sair da Amor 1, Elefa e aguarde a cópia. Amor 1, Elefa, aguarde. Azul 4958, autorizado táxi Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Repasse o frequency 119.8. 119.8, what approach control, my brother in the front. Está taxiando para o ponto de espera, está livre o reboque até o portão 01, reporte ao término. Ok, após a passagem do Boeing da Gol, autorizado o reboque para o ingresso do pátio principal e informar o término do reboque. Alfa e Anjo. Rigo 1093, aproximando a ponte espera, pronto. Salve Salvador, é o Alfa e Águia Wilson, você já autorizado o nosso ingresso após a passagem do Gol, é isso mesmo? Alfa e Águia Wilson, negativo, mantém a posição devido ao tráfego no portão 2 com prioridade, ok? Após será autorizado o ingresso. Tenha restrição de 3 mil pés até a liberação do controle devido ao ataque da pista auxiliar, cruzando agora o campo a 4 mil pés. O vento variável, 0,2 nós, ajuste altímetro 1,0,5, autorizado a alinhar e decolar a pista 1,0. Livre alinhar e decolar a pista 1,0, restrição até o contato com o controle é 3 mil pés, 1,0,9,3. Dia. Globo 649, bom dia, autorizado chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1,0 no 5. 4 mil Bonf, 1,0 no 5, Globo 649. 24, controle 119, decimal 8. 3557, autorizado Brasília. Nível de voo 360, via peso 17, decola pelo 0, curva direita, saída Arbor 1, transição elétrica. Transponde 5524, controle 19, decimal 8. 3517, seja mais correto, no 7, reporte para a cidade pelo menos. Pois será. Oxana 6211, Sam Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251-2865, 6221. Passarela 2229, completa sinal Sam Torre, 118 decimal 62. 86 completando, 2229. Autorizado taxa, até o ponto de espera da torre de espera Xenetor, Reino Nuno, no decimal 6, Aguixo 0, 105, Mambu. Ponto de espera da 10, Torre 186, Gol 193. Alfa e Yankee Wish autorizado, ingresso no pátio principal, reporte parqueado na posição 1. Ok, autorizado, Alfa e Yankee Wish. Informar o término do remoto. 9, trato do estado, autorizado com o Vento variável 029. Repouso 10229. Lula 093, bom dia, contato radar, suba sem restrição para o nível de voo 360, saída Arbor. Saída Arbor, reautorizado nível 360, Bruno 093. São 3517. São 3517, autorizado, controle o Gol no 093, visa informações proa 245. Cliente livre de juiz, Gol no 093. Autorizado, Gol no 093. Gol no 0, Gol no 093. Autorizado, sinal ILS 76, reporte estabilizado. 2015, S6, vai reportar estabilizado, 649. Gol 093, confirme quantas milhas irá manter a proa 245? Prováveis 20, 25 milhas. Gente, Gol 093. Passarei do 2229, passa. Passarei 2229, autorizado a passe de alfa, mantenha a sua gilete. Alfa, Track Deck 221. Tratando Mike Bravo Uniforme, Fly Direct Barreiras. Fly Direct Barreiras, Fly Barreiras. Voo 093, após desvios, voo Elefa. Após desvios, Elefa, grato, Gono 093. Foi aqui o ISP, bom dia, frequência livre. Ok, bom dia, Alpine. Voo 963, autorizado decolagem, destino 0, vento variável 022. Autorizado decolagem, voo 963, No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 6, ajuste na 015. 015, táxi, pátio 1, índia. Ponto de espera, torre 1186, obrigado, pela vez. Passada 2229, de passagem às 2h30, taxiando até o ponto de espera. Após autorizar o ingresso de Julia, disposição 12. Após a passagem da aeronave da TAM, pela Juliette até o 2229. Nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Lisa. Ok. 360, nível direita Lisa. Voo 1093, reautorizado direto à posição Mópito. Entendi por posição Mópito ou Mópito? Mike Oscar Papá, Sierra Oscar, Mópito. É Mópito então, ok, muito obrigado. Luna 093, Semicentro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Luna 093, controle. Prossiga. Diga. Luna 093, Semicentro Recife, 126 decimal 0. Alterne 128 decimal 8. Ok, agora com o centro Recife, 126 decimal 0 ou 128 decimal 8, bom, 093. Quando se chamou o solo, por gentileza, faça um cheque rádio, identidade 1. Gente, aguarde coordenação para o 310. Apatão Mike Bravo Yank, bom dia. Informa o pátio. Mike Curitiba 9 Yankee, afirma, possui o plano da Juno 010 para Barreiras. Estamos de novo no 649. Lona 649, completo o sinal Sami Torre, 118 decimal 612. 8612, bom, 649, por favor. 649, continua a aproximação, aguardando que está livre, ajuste altímetro no 0 no 5. Guarda. Pessoal? Gente, 5975, número 2 para a cópia, prepare o MOM, transição para o tipo. Preparar MOM, transição para o tipo, número 2, 1573, pronto, cópia? 1573, autorizado Recife, VP017, nível 3, 10. Decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5542, controle 119, decimal 8. Integral 73, nível 3 de 0, no pátio 3, reporte para o buscado sinônimo. Com 357, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado, direto elefa. Subi nível de voo 360, após 2.000, direto elefa, 357. 5973, autorizado, o chivex é na meta, repostado. 5975, pronto, Walter. Rio 5975, autorizado Fortaleza, VP Zulu 19, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Momo, transição Froti, aciona 5541, controle 119, decimal 8. Tem 5975, confirme a transição copiada? Pronto. Tem 5975, deixamento correto no pátio 3, reporte para o pushback acionamento. Reportaremos para o pushback acionamento de 5975. Papa Tango, Mike Bravo Uniforme, call Recife, 126.0, if enable 128.8. 126.0, and can you confirm the second one? 128.8. 128.8, my program, bro, thank you, have a nice day. Plano 963, Sami Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 649, bom dia, autorizado o táxi via Alfa, mate a Juliette. Alfa, mate a Juliette, bom dia, patrão. E o segurança 7304 a bordo, confirmou a alternada? E o segurança 73 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0, via pátio 3, pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera, chama a torre, 118, decimal 6, ajuste na 0, 15, bom. De passagem ao banho da Rio, taxando até o ponto de espera após Juliette, porta 8. E aí, passagem ao Rio, Juliette, confirmando portão 8. Afirma portão 8.